Assim não fosse o que você é, o que eu seria sem você, mulher? Um homem sem motivos pra viver. Foi o seu jeito meigo e atraente, fez com que o meu coração carente ganhasse forças pra sobreviver. A minha vida agora tem razão, jamais senti aquela solidão. Você pra mim é o ponto de partida. A responsável por isso é você. Te amo e nunca canso de dizer. Você é tudo nessa minha vida. Não quero mais sofrer de solidão. Eu não queria ter outra paixão, mas de repente apareceu você. Não me abandone nem por um segundo. Você é tudo, você é o meu mundo. Se hoje eu vivo, vivo por você. Tem razão, jamais senti aquela solidão. Você pra mim é o ponto de partida. A responsável por isso é você. Te amo e nunca canso de dizer. Você é tudo nessa minha vida. Sofrer de solidão. Eu não queria ter outra paixão, mas de repente apareceu você. Não me abandone nem por um segundo. Você é tudo, você é meu mundo. Se hoje eu vivo, vivo por você. Não quero mais sofrer de solidão. Eu não queria ter outra paixão, mas de repente apareceu você. Não me abandone nem por um segundo. Você é tudo, você é meu mundo. Se hoje eu vivo